Panorama Agrícola para 23 de novembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. E esse é o toque campeiro da Gaita Fundo do Grupo Coração Gaúcho. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 23 de novembro de 2012, lua crescente no ar, para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: faça tudo com alegria. A alegria promove saúde. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira o Programa Nacional de Biodiesel e Agricultura Familiar em Santa Catarina. O Ministério da Agricultura libera crédito para irrigação. No Alimento e Companhia, os benefícios do café. E no boletim do Santa Catarina Rural, educação ambiental no extremo oeste do estado. Você acompanha o programa SC Agricultura, domingo, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva ou na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, desconfie de plantações de frutas e hortaliças sem insetos por perto. Podem estar com excesso de agroquímicos. É hora das notícias. A Cooper Campus inaugurou uma unidade de grãos em Zorteia. Foram feitos investimentos de R$2.200.000. Essa unidade de Zorteia tem capacidade de armazenagem de 40 mil sacos de 60 quilos e pode gerar até 12 empregos no período de safra. A unidade vai atender agricultores da região de Zorteia, Capinzal, Lacerdópolis e Piratuba. Uma unidade moderna e mais próxima das lavouras, o que facilita o transporte e amplia também a área de atuação da Cooper Campus. A EPAGRE começa neste mês de novembro a fazer a entrega de novos veículos de serviço para as unidades de pesquisa da empresa. Os carros foram adquiridos por meio do convênio PAC Embrapa e serão entregues até o final deste ano. Por meio de convênios, a EPAGRE vem adquirindo carros novos num processo de renovação que chega agora aos 100% da frota. O CEPAF, Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar de Chapecó, reuniu técnicos da empresa de pesquisa agropecuária, EPAGRE, para discutir ações do Programa Nacional de Produção de Biodiesel na região oeste aqui de Santa Catarina. Essa atividade integrou o Convênio de Assistência Técnica e Extensão Rural 2008 entre EPAGRE e MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além de pesquisadores da EPAGRE CEPAF, participaram técnicos da Extensão Rural das Gerências Regionais de Chapecó, Xanxerê e Palmitos, o que possibilitou uma discussão com base nas experiências do que vem ocorrendo na região quanto à produção de matéria-prima para a produção de biodiesel e agroenergia de forma mais ampla. O que tem se verificado é que atualmente a participação da agricultura familiar está restrita à produção de matéria-prima para a produção de óleo, por cooperativas que posteriormente comercializam óleo com as usinas de biodiesel. Em Santa Catarina, a soja é a única cultura cuja produção tem sido destinada ao biodiesel. O benefício obtido se restringe a um prêmio de R$ 1,10 por saca de soja, pago exclusivamente à produção que vem da agricultura familiar. Sugestões vão ser encaminhadas pela EPAGRE ao MDA com as necessidades do estado de Santa Catarina nesse contexto da agroenergia e da produção de grãos para o Programa Nacional de Produção de Biodiesel. O Ministério da Agricultura está colocando à disposição R$4 bilhões em crédito a serem liberados até o ano de 2015 para incentivar o produtor rural a investir em novas tecnologias de irrigação, a fim de aumentar a produção de grãos e de carne sem desmatamento. A taxa de juros para esse tipo de investimento em irrigação vai variar entre 5% e 5,5% ao ano. A carência para o pagamento também é grande, pode chegar até 12 anos. Segundo o Ministério da Agricultura, a irrigação permite o uso intensivo dos solos, reduzindo a pressão por abertura de novas áreas, além de qualificar a lavoura. A irrigação também dá garantias de produção ao agricultor em tempos de estiagem. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, informamos que um grupo de quase 40 alunos do segundo ao quinto ano da Escola de Linha São Pedro, a escola municipal do município de Tunápolis, no extremo oeste do estado de Santa Catarina, participou recentemente de uma oficina de educação ambiental, promovida pelo escritório da EPAGRE de Tunápolis, junto com a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Tunápolis. Essa oficina ela fez parte das metas do programa Atividades Não Agrícolas e de Autoabastecimento da EPAGRE e contou com o apoio do Programa de Estado Santa Catarina Rural. Ademir Cato, coordenador do Grupo de Educação Ambiental do 2º Pelotão da 5ª Companhia da Polícia Militar e instrutor da oficina, falou de forma lúdica sobre a importância das florestas, sobre o ciclo hidrológico, mata ciliar, gestão de resíduos e a importância da fauna. Adolescentes do município de Paraíso, integrantes do programa Protetor Ambiental, também participaram dessa oficina em Tunápolis e aproveitaram para divulgar o programa. O Protetor Ambiental é voltado ao público adolescente e tem por objetivo aproximar a Polícia Militar Ambiental das novas gerações. Então é o Programa de Estado Santa Catarina Rural investindo em educação ambiental e nas novas gerações. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, conversamos com você, nosso ouvinte, sobre o café. Aquela velha discussão se o café faz bem ou não faz bem para a saúde. Estudos recentes dizem que sim, faz bem até para o coração. Até porque até hoje, nenhum estudo científico conseguiu relacionar doenças cardiovasculares com o consumo de café. É claro que o consumo deve ser sempre moderado e equilibrado, não só de café, como de qualquer alimento, de qualquer substância. O café, dizem as pesquisas, tem propriedades nutracêuticas, que são boas do ponto de vista nutricional e também, digamos assim, do ponto de vista farmacêutico. Quais são essas substâncias? Bem, além da cafeína, que muitas vezes é a vilã do café por poder ser viciante, o café contém também potássio, zinco, ferro, magnésio e diversos outros nutrientes e minerais. O café, segundo uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, ele pode reduzir a formação de placas nas artérias, diminuindo assim os riscos de doenças coronárias. O café, então, melhoraria a atividade vascular. Um outro estudo sobre os benefícios do café para a saúde foi publicado este ano num jornal inglês de medicina, um jornal de maior circulação. Esse trabalho foi conduzido por um grupo norte-americano do Instituto Nacional de Saúde e chegou à conclusão que tomar café pode reduzir a mortalidade por diabetes, doenças cardiorrespiratórias e também pode reduzir o acidente vascular cerebral. Isso, claro, a pesquisa entre as pessoas que foram entrevistadas e acompanhadas. Além dos benefícios ligados à saúde, o consumo diário e moderado e equilibrado do café faz bem também para o cérebro, porque a bebida estimula o sistema de vigília, aumenta a atenção, a concentração e a memória. Mas então, qual a dose ideal de café por dia? Alguns especialistas falam em até 5 xícaras por dia, mas para ser mais equilibrado e moderado, procure consumir de 2 a 3 xícaras de café por dia. Planta, semeia e cuida da criação, cultiva, não envenena para evitar poluição.